Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Oferecimento Panificadora Roma, há mais de 35 anos, trazendo qualidade à sua mesa. 8 horas e 20 minutos, hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro de 2013, dia de Café com a CBN. E ao meu lado aqui nesta mesa está o comentarista político Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Nosso convidado é o secretário municipal de Esporte e Lazer de Foz do Iguaçu, Anderson Andrade. Bom dia, Anderson. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. E obrigado pelo convite nesse banquete, esse café maravilhoso. E eu que estou de dieta, né? Você imagina, com esse café, vou sair daqui com 3 quilos a mais. E eu passo aqui o microfone para o Lucas. Perguntas já, Lucas? O Anderson, o secretário que o antecedeu, criou aí uma espécie de um mantra de dizer que algumas modalidades esportivas praticadas na terrinha das cataratas eram um tipo, assim, exemplo para o resto do Brasil. E a gente acreditava, né? Porque nós aqui acreditamos em Papai Noel, mula sem cabeça e etc e tal. Existe efetivamente alguma modalidade hoje que se pratica no município que é exemplo para o resto do Brasil? Então, Lucas, eu, na verdade, eu não gosto de fazer nenhum tipo de comparação, até porque isso gera ódio, né? A gente sabe do trabalho que foi feito e da nossa mentalidade, nosso planejamento, o que a gente espera para o esporte. Nós temos modalidades aqui que hoje nós vemos trabalhando, principalmente a questão da base, né? Das categorias onde a gente sabe que vai colher frutos lá na frente. Temos o atletismo hoje, que temos atletas aí que são níveis já de seleção paranaense, que estão conquistando o seu espaço a nível nacional. Temos a natação também, que vem sendo feito um trabalho muito sério nas piscinas do Costa Cavalcante, onde a gente conseguiu criar uma unidade de 3 associações que fazem parte hoje, representando o município, com uma estrutura muito grande, com fisioterapeuta, com nutricionista, com preparador físico, com coordenadores técnicos. O ciclismo também é uma modalidade de categoria de base que vem colhendo frutos, mas que ainda a gente falta bastante para ser referência no Brasil, né? Então a gente quer, logicamente, dar essa qualidade a todos esses atletas e que lá na frente a gente possa ser, sim, uma referência no Brasil. Anderson Andrade, que está conversando conosco aqui, e caso você não tenha feito a associação, o mesmo Anderson que durante anos e anos jogou no futsal, aliás, poderia estar jogando até hoje, né, Anderson? Infelizmente, algumas lesões prejudicaram a carreira, mas continua batendo uma bolinha ainda, inclusive, até vou falar aqui, fazendo gols na seleção paraguaia de futsal. De vez em quando a gente ainda joga um pouquinho, né? Só que, infelizmente, por questões físicas, é um problema grave que eu tenho degenerativo de cartilagem no joelho, eu tive que parar. Mas por ser fominha e amar muito o esporte, sempre tomo aquele anti-inflamatório, aquele relaxante muscular antes de jogar, e depois colocar aquele saco de gelo no joelho, né, para que não enche, mas a vontade de jogar sempre prevalece. Ô, secretário, nós sabemos que Foz do Iguaçu será a sede de algumas seleções que viram para a Copa do Mundo, não é isso? Que antecedem o acontecimento. E aqui eu conversei com o Piola, que é o presidente do Fundo Iguaçu, que faz esse trabalho aí de arrecadar dinheiro. Ele tem um fundo lá para investir na divulgação do Destino Foz. Parece que ele faz isso muito bem feito. E ele me disse, nos últimos dias, ele está contrariadíssimo, preocupado. Me falou, Lucas, por causa da questão ali, tem um campo de futebol ali do Flamengo, né? Isso. Que precisa de passar por umas melhorias e não tem din-din. O dinheiro, os empresários aqui em Foz parece que relutam em aportar recursos nessa área. Como é que o senhor está acompanhando essa questão específica? A dificuldade é grande, né? A questão financeira. Nós entramos, fomos escolhidos como centro de treinamento para a Copa do Mundo, entre as cidades aí que podem receber seleções. Dois locais aqui foram aprovados, né? Que é o centro, o Hotel Iguaçu Resort, antigo Golf Club, e também o Flamenguinho. No Flamenguinho, nós, em conjunto, criando o que é o importante, essa unidade que existe no esporte aqui agora, juntamente com o Itaipu, Poder Público e Iniciativa Privada, foi criado um projeto onde o Piola encabeçou para que seja feita a reforma. O dinheiro está para vir do Ministério, tem um problema que como é um estádio particular, foi feito um contrato de comodato, mas está tendo um problema jurídico que estamos todos tentando solucionar para que venha esse recurso para a reforma do estádio Flamenguinho. É o que a gente espera, é um legado que vai ficar para a cidade, um campo das qualidades que vão ter na Copa do Mundo, com grama bermuda, com sistema de drenagem, a laser também, enfim. E a gente espera que esse recurso seja liberado e possa, sim, receber uma seleção. E eu não tenho dúvida que Foz do Iguaçu, se concretizando essa obra aí, nós vamos receber uma seleção aqui de treinamento para a Copa do Mundo. Estamos conversando nessa manhã com o secretário municipal de Esporte e Lazer aqui de Foz do Iguaçu, Anderson Andrade. Nós vamos fazer agora uma pequena pausa, uma separação na rede para que você que está nos acompanhando no AM continue na sintonia do Jornal da CBN Primeira Edição e você que nos acompanha na internet continue com esta conversa aqui na Rádio que Toca Notícia. Agora 8h26, continuamos aqui na internet em cbnfoz.com.br. Falávamos de Copa do Mundo aqui na CBN Foz e outro evento grande que tivemos aqui, Anderson, e que infelizmente acabou ficando na primeira edição foi o X Games. Os X Games que aconteceram agora no mês de abril. Pegou todo mundo surpreso o anúncio do cancelamento dos jogos, que vale ressaltar, não foi apenas aqui Foz do Iguaçu, mas todas as edições fora dos Estados Unidos. E imediatamente após esse cancelamento, nós conversávamos com os representantes da empresa Brunor Sports Business, que falavam na possibilidade de se fazer um evento paralelo, sem a marca X Games, mas focado nos esportes radicais. Como é que está essa conversação? Então, Guilherme, essa possibilidade é real. Nós também ficamos todos muito tristes, né, pela essa situação, até porque se criou uma expectativa muito grande em cima do X Games, trouxe um retorno de visibilidade para o município, sendo aí visto por mais de 200 países. Mas já estamos trabalhando em cima de um novo evento. O evento vai se chamar Brasil X, vai acontecer no mês de abril também, com as mesmas dimensões do X Games. Me parece que a única coisa que não vai acontecer é o rally de carro, o restante vai acontecer da mesma forma. Então, a gente está bastante feliz por isso e já está sendo trabalhado. E se Deus quiser, em abril nós vamos ter um evento grandíssimo de esportes radicais aqui na cidade. Secretário, vamos falar um pouquinho dessa questão que está intimamente ligada aos nossos pequenos, os jovens, a meninada que estuda na nossa rede municipal e também estadual. As quadras, essas quadras, né? Os colégios costumam ter aquelas quadras ali. Eu me lembro até quando eu era criança, tinha também, para a gente bater uma bola. E a gente vê aqui e acolá, de vez em quando, a reportagem mostra essas quadras meio que abandonadas. O senhor tem acompanhado, o senhor sabe dessa situação das quadras? O que é que tem sendo feito para melhorar essa questão? Tenho acompanhado, inclusive a gente fez um levantamento de todas as quadras que pertencem ao município, principalmente nas associações. Há muitos anos essas quadras estão abandonadas e a gente sabe do poder de transformação, principalmente nos bairros que têm essas quadras através do esporte. Eu, particularmente, comecei jogando nessas quadras de cimento, ao céu aberto, muitas vezes descalço também. E nós temos trabalhado em cima disso, porque nós sabemos que isso não é só questão esportiva, mas questão de comunhão, confraternização, a questão de segurança pública também, a oportunidade do esporte, a saúde, que agrega principalmente nessas quadras de bairro. Estamos trabalhando já, fazendo um levantamento para poder tentar licitar 4 quadras ainda esse ano, uma reforma total, que é a quadra do Campo do Iguaçu, do Profilurbe, da Avenida Mário Filho e do Maracanã, que são quadras que não existe uma quadra, existe sim o piso, né? A troca totalmente do alambrado, pintura de quadra, a colocação de novas traves, de tabela de basquete. E, infelizmente, vocês também têm acompanhado que nós estamos passando uma situação muito difícil, orçamentária, por falta de dinheiro. O esporte, nós sabemos que tem outras prioridades, que principalmente a questão da saúde, a questão de segurança, a educação também, mas a gente está fazendo esse levantamento, estamos também já em processo final para poder encaminhar para a licitação o primeiro campo da gestão pública de gramado sintético, que nós vamos colocar na região de Três Lagoas. E por que o gramado sintético? Porque o gramado sintético você pode jogar 24 horas por dia, não tem problema nenhum de cuidado com a grama, né? Chove, sol, temporal, você pode estar jogando. Então a gente está trabalhando muito nessa questão da reforma das estruturas esportivas do município, os ginásios de esportes também, e é o que a gente espera aí dentro da nossa gestão. Tivemos agora no fim de semana a final do Campeonato Amador aqui de Foz do Iguaçu, com uma presença inclusive surpreendente de público. Nós comentávamos aqui que possivelmente a última vez em que tanta gente esteve no estádio do ABC foi quando o Foz ainda estava na primeira divisão do Campeonato Paranaense, no jogo contra a equipe do Coritiba. Isso mostra que o iguaçuense, ele tem essa vontade, ele se interessa pelos eventos que acontecem aqui na nossa cidade envolvendo as comunidades. Além deste Campeonato Municipal de Futebol Amador, que felizmente também recebeu o apoio de uma emissora de televisão, que outros campeonatos estão sendo planejados até para que tenham até essa visibilidade com relação a outras modalidades aqui em Foz do Iguaçu? Porque a gente acompanha, tem futsal, tem futebol feminino, também campeonato municipal. Que outros esportes vocês pretendem incentivar para que tenhamos torneios de integração entre os bairros, atletas e comunidades? Então, Guilherme, nós, se der tudo certo, dia 1º já vamos começar o primeiro Olimpíadas Interbairros de Foz do Iguaçu, com mais de 22 modalidades. É justamente isso, nosso pensamento, que é essa comunhão, essa confraternização, essa competição sadia que o esporte nos proporciona entre todos os bairros, com 22 modalidades. Tem gente que não gosta de futsal, tem gente que não gosta de basquete, tem gente que não gosta de vôlei. Então nós inserimos truco, canastra, bolão, bocha, 48, fute-golfe, futsal, vôlei, basquete, natação, justamente para fomentar o esporte entre os bairros. Nós fizemos um levantamento, a cidade de Chapecó fez, e Chapecó é menor que Foz do Iguaçu, fez uma competição interbairros com mais de 200 bairros envolveu nessa competição. Então, o Reni, ele sempre nos cobra sobre isso, de fomentar principalmente o esporte aqui da nossa cidade. Então, nós vamos fazer a primeira Olimpíada Interbairros aí, juntamente em parceria com o governo do estado, que vai dar um respaldo muito grande para nós na questão da premiação e da taxa de arbitragem. E também a primeira Copa Oeste de categorias de base no futebol, desde o sub-10 até o sub-18. E a partir do dia 15 também, agora, nós vamos ter a primeira, vamos ter os jogos da terceira idade, né, da Bacia 3, envolvendo a terceira idade aqui de Foz do Iguaçu e também da Bacia 3, aqui os municípios da região. Então a gente está fazendo de tudo para fomentar justamente os esportes em todas as categorias aí e dimensões da nossa cidade. Ô secretário, o senhor foi um atleta do chegou no topo da pirâmide, foi muito famoso, viajou o mundo todo quando o senhor estava e conheceu de perto o mundo mágico dos esportes, que é movido por muito dinheiro. Sabe disso, conhece bem. Por que aqui em Foz a gente não vê os grandes empresários, médios e grandes empresários da região, investir no esporte? Nós temos um problema muito grande aqui, Lucas, que nós precisamos recuperar a credibilidade frente ao empresariado. Temos empresários aqui que são apaixonados pelo esporte e quase que uma vida inteira se dedicaram ao apoio esportivo. Mas, infelizmente, muitas pessoas que fizeram parte da história do esporte pisaram na bola literalmente. Perdemos a credibilidade. Hoje, você vai bater na porta do empresário, ele tem como justificativa a questão que sempre ajudou e nunca teve uma prestação de conta, nunca teve um retorno, nunca teve essa questão da honestidade e transparência. Então, a gente tem que falar por nossas ações e depois ir buscar o dinheiro no empresariado da nossa cidade. Nós sabemos que tem pessoas, sim, que gostam e que querem ajudar o esporte, mas primeiro a gente tem que mostrar para que vem. Pois é, essa questão da credibilidade é algo que a gente nota mesmo no discurso até dos empresários. Quando falamos de esporte aqui em Foz do Iguaçu, vale lembrar que no ano que vem temos o centenário, né, a comemoração do centenário de Foz do Iguaçu. E o prefeito Reni Pereira tinha pedido para as pastas, né, as diferentes secretarias, para que fossem desenvolvidas ações específicas para o centenário. Na área de esporte e lazer, o que é que está sendo planejado? Olha, nós estamos trabalhando em captação de grandes eventos também no centenário. Um deles é essa questão do Brasil X, né, o antigo X Games aí, e agradecendo a todos os envolvidos por ter fomentado novamente depois de uma triste notícia que nós tivemos. Temos o Ironman, que está praticamente confirmado. O Ironman, que é o principal triatlon, né, o mais importante do mundo aí também. Temos o Mundial de Karatê, com mais de 40 países já confirmados na cidade. Temos o Mundial de Badminton também. Estamos em processo de final também para fazer um quadrangular no mês de janeiro ou no começo de fevereiro, com 4 equipes importantes do futebol brasileiro de primeira divisão. Temos a segunda Copa Cataratas de Futsal, que queremos fazer com as 8 principais equipes de futsal do Brasil. O Jungle Fight, novamente, no mês de agosto. O Aloha Spirit. Então, de eventos esportivos, nós estamos trabalhando bastante. E sem deixar de fomentar, principalmente, a questão do esporte da nossa cidade. Com o Interbairros, com as categorias de base, com os projetos sociais, com o Intercentro de Convivência, que está acontecendo nesse momento. Então, a gente tem grandes ações aí para o esporte iguaçuense nesse ano de centenário. Secretário Anderson Andrade, como é que está essa questão das academias? Uma grande jogada que eu percebi aqui no município foi quando criou-se essas chamadas academias céu aberto. Ali tem uma na Avenida Paraná, eu caminho ali diariamente e observo que as pessoas usam diariamente. E quantas existem no município e quantas o senhor pretende implantar? Hoje nós temos no município 26 academias, Lucas. E a demanda é muito grande, o pedido é muito grande das academias, porque a gente sabe o benefício que traz, principalmente nos bairros da cidade, onde não existe uma praça de lazer, uma via de caminhada para a população que ali habita, né? Então a gente está trabalhando aí na instalação de mais 20 academias para o ano que vem também. Nós devemos chegar aí entre 40 a 50 academias, já com as existentes para o ano que vem também nos bairros. Estamos fazendo um levantamento, um estudo, onde que a gente vai contemplar principalmente as academias perto de posto de saúde, onde o Reni tem nos cobrado e pedido bastante também com isso. Então, a gente está pensando muito nessa questão do lazer, do incentivo à prática esportiva das academias da terceira idade. E também, sem deixar de falar aqui, onde é um local onde a gente tem visto caminhando bastante ali na Avenida Paraná, que é um local onde muita gente tem usufruído daquele espaço para a prática esportiva. Nós estamos fazendo um levantamento já. Se der tudo certo agora, no final do mês, já estaremos em parceria com uma empresa aqui de Foz do Iguaçu, instalando um piso emborrachado como um teste para a população, ver a aprovação da população. Ontem tivemos lá também com um arquiteto já, no processo final de um planejamento para reestruturar, para revitalizar toda a Avenida Paraná, na questão dos quiosques, da pista, de uma ciclovia naquela região ali do shopping até o sinaleiro ali da ONU, para que a gente possa dar uma melhor qualidade de vida para os iguaçuenses que utilizam aquele espaço. Nós estamos vendo nos últimos anos o Coritiba, que é um dos principais clubes paranaenses, escolhendo aqui a cidade de Foz do Iguaçu como ponto para fazer sua pré-temporada. Também temos ações com relação ao outro grande paranaense, o Atlético Paranaense, pode vir também aqui para a cidade fazer especificamente projetos de formação de base? Nós estamos trabalhando nisso também. Estamos num processo final já de um convênio juntamente com o Atlético Paranaense para a gente inserir no trabalho social dentro da modalidade de futebol. Estivemos em Curitiba já em reuniões com a diretoria do Atlético, porque tem muita gente que nos cobra a questão de polos esportivos nos campos do município. Mas, pela experiência como atleta, numa vida dedicada, juntamente com grandes profissionais que fazem parte da Secretaria de Esportes hoje, não adianta nada você colocar um profissional de educação física e jogar uma bola para as crianças ficar correndo atrás, que nós não vamos colher fruto com isso. Então, o que a gente pensou? Uma parceria com um grande clube, onde nós vamos ter uma metodologia de trabalho, nós vamos ter capacitação para todos os profissionais que fazem parte, e sem falar na questão de uniforme. O Atlético vai ceder toda a questão do uniforme, camisa, calção e meia do Atlético, as bolas oficiais, os cones, os coletes, uniforme de treinamento para os técnicos também. E sempre aquele acompanhamento. Se algum atleta se destacar, está encaminhando diretamente para o Atlético. Esse não é o objetivo. O objetivo, logicamente, é a inserção social, a oportunidade de vida, o poder de transformação que o esporte nos proporciona, principalmente numa cidade de fronteira, onde a gente tem se deparado com constantemente com alto índice de homicídios entre os jovens e adolescentes, porque é uma, a rota do narcotráfico, infelizmente, tem acontecido. É, então, a gente quer, através do esporte, com esse poder de transformação, inserir essas crianças, dando uma oportunidade de vida, sempre com acompanhamento na questão educacional, com notas, bom comportamento, a frequência no colégio, para fazer parte desse projeto que a gente está trazendo. Secretário, o senhor colocou muito bem aqui, eu vou enfatizar, essa questão da perca da credibilidade que o segmento esportivo sofreu ao longo dos anos, em função de pessoas mal intencionadas que estiveram nessas secretarias. Isso é fato, e eu acho importante o senhor ter a coragem de elencar aqui agora, no que eu também reforço. O empresariado se afasta porque é aquilo que o senhor falou. Bota dinheiro, os administradores usam dinheiro da maneira pensando que é deles, não prestavam conta, e o Descretos disseminou-se no segmento esportivo. É um fato, ficou registrado aqui. O secretário estadual Gomide, ele tem, é o nosso secretário de Estado. Romã. Evandro Rogério Romã. Romã. Não, o Gomide foi. O Gomide foi. Foi, não é mais. Hoje é o Romã. Ele tem conversado com o senhor, atende aos pleitos aqui do município de Foz do Iguaçu? Muito, Lucas. O Romã, eu tenho que agradecer muito o que ele tem feito pelo esporte Foz do Iguaçu. Ele é um amigo pessoal de muitos anos, de dentro da minha casa, e tem nos ajudado bastante, principalmente para fomentar o esporte local. Essa questão que nós fizemos esse ano, que o Guilherme comentou, veterano, nós trouxemos para a Secretaria de Esportes, justamente também para moralizar a competição, porque é uma competição que envolve todos os bairros da cidade. Nós tivemos 47 equipes envolvidas diretamente no Campeonato Amador de Foz do Iguaçu. Em parceria com o Secretário de Esportes do Estado, o Romã, nós pagamos toda a taxa de arbitragem, foi dado um uniforme para cada time e pago a taxa de inscrições. Então, o que estava acontecendo antigamente também no Campeonato Amador era virada de mesa, era a questão de favorecimento para algumas equipes. Então, nós, em parceria com a Liga, eu agradeço muito ao Valdir Weber, que é o atual presidente da Liga, que esteve conosco nesse projeto e vai continuar com a gente também. A gente quis moralizar. Criamos, dentro da Secretaria de Esporte, Departamento de Futebol Amador, uma comissão de ética, uma comissão de julgamento também, para que a gente moralizasse. Tanto é que o único julgamento que teve dentro da Secretaria de Esportes no Campeonato Amador, logo no comecinho, o dirigente pegou 180 dias de suspensão. Não aconteceu nenhum problema mais. E na final do Campeonato Amador, estiveram 6.500 pessoas no estado da ABC, agradecendo a Polícia Militar, que levou um efetivo maravilhoso, a Guarda Municipal, ao SAMU também. Nós não tivemos nenhuma ocorrência, e o que não é normal. Você imagina umas 6.500 pessoas dentro do estado da ABC. A rivalidade que existe, sadia, entre os bairros, nós não tivemos nenhuma ocorrência. Então, a gente fez justamente para moralizar, e agradeço muito ao Romã, ao aporte que ele tem nos dado, e também ao Gomide, que hoje é o diretor de futebol profissional do Ministério do Esporte, que tem nos ajudado bastante também aqui em Foz do Iguaçu, através do seu conhecimento. Estamos já nos instantes finais dessa conversa com o secretário Anderson Andrade, secretário municipal de Esporte e Lazer aqui em Foz do Iguaçu. Alguma colocação para a gente finalizar essa conversa, Lucas? Não, agradecer ao senhor por ter vindo, e também nota-se que o senhor está imbuído do propósito de fazer um bom trabalho, corajoso, eficiente. Desejamos sucesso, que o senhor chegue ao final da sua gestão aí, e que esse segmento tenha crescido, até porque nós sabemos que onde tem esporte, as drogas costumam se afastar. Né? Continue assim. Obrigado, Lucas. Agradeço a vocês aí pelo convite, Guilherme. Logicamente que eu tenho uma dívida, entre aspas, com a cidade de Foz do Iguaçu, porque tudo que eu conquistei na vida devo primeiramente a Deus, depois a Foz do Iguaçu, a oportunidade que tive através do esporte. Então, se for para agregar, eu quero fazer parte da história do esporte Foz do Iguaçu, agradecendo muito aqui a oportunidade que tive também do nosso prefeito Rini Pereira, o qual sabe da importância, gosta de esporte, tem nos dado carta branca na Secretaria de Esportes para trabalhar, tem aberto portas também, tanto no governo do Estado como no governo federal, e não tenho dúvida que nós vamos fazer uma excelente gestão nesses 4 anos no esporte Foz do Iguaçu. E essa conversa com o Anderson estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui no nosso site cbnfoz.com.br, e teremos também daqui a pouco uma reprise aí de alguns dos momentos dessa conversa às 10h50 dentro do programa CBN Foz. Café com a CBN desta quinta-feira fica por aqui. Até a próxima quinta-feira.